deixa na batida, deixa na batida, deixa no batidão, DJ Elis no batidão. E a galera da baladinha do Juru, nós também tá na área, tá no circuito. 3, 2, lá vai essa aqui! Oh, hey! Na curtição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Limite, me faz um susto lá no Júlia CP. Tá no pop, tá na área. Com corpinho bem suave. Deixa mais curtir, vai ver a Valete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da Valete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Todo super bom, e a galera tá em cima. Sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Meu amigo Pezão, Alisson, só deu ele no jogo do bicho hoje, meu irmão. Eu tô sabendo. Betinho e